4771, descida 25006, autorizado a sinal do procedimento alinhado da pista no zona. Condição pista 38, reporte passando pela vista 363. Boa tarde, está 3193, no ponto de espera da 28 pronto. Está 3193, boa tarde, mantenha o ponto de espera. 3193. Apenas para informação, 3193, é cola sem parada. Atenção 3193, não há sequenciamento, após o trânsito na curta, final só será autorizado. Tirame a 142, após a posição Arão, voe para o Romeu Fox 018, submantém o nível de voo 330, solicitado pelo Centro do Cifre. Terminal 3303, após Arão, voa direto ao Fox 018, chamei a 142. Tirame 2, desce para 4.000 pés, altimetro 90 no meio. 4.000, comedy 16, 2.0, adeus. Salvador Amor, Ponte 0, 2, 3, EV, Distrito Level 160. Portugal 023, Scott Identification, PNZ, IPT Arrival, Distrito Flight Level 0, 50, altimetro 1, 0, 6. Arrival, Distrito 0, 50, altimetro 1, 0, 6, 0, 0, 6. 250, taxa à esquerda, antes da Alfa, chame o Solo 121, décimo ao 9. Taxa à esquerda, antes da Alfa, Solo 219, eu passaria 221. Seu livro é na Delta, senhora? Afirmo, não tem problema se eu livrar pela Delta. Estamos livrando na Delta, senhora. Tá? Pouso autorizado, pista 35, vento 22, 0 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista 35, mas como é que é? É mais bom. 083, vai a pista level, descendo seu flight level, 0 para 0. Vai a pista, descendo seu flight level, 0 para 0, Portugal, 083. Ano 42, emissão para o Recife, frequente 92, decimal 85, alterno 95, decimal 45. 93 confirmando, mantém pro até 2500, autorizado a classe está 28, vento 220 graus, 0612 de nós. Iniciando, 3293. Oxalé 6321, autorizado a alinhar e manter, pista 28. Oscar Mike Yankee, no solo 53, autorizado o táxi via Oscar parte 4. Via Oscar parte 4, Yankee. 193, decolar 254, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle, muito boa, 131, 93. 131, 93, contato radar, prepare nível de voo 340, via saída São João. Via saída São João 1. Confirme. 393, via saída São João, na parte 2510, intercepte a saída São João. Pós 2500. Pós 2500, pode voar direto São João. Após 2500, direto Lima, secretário nível de voo 100 inicialmente, 393. 2500, Lima, 1 centena. Completa final. Chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, uma vantagem, 471. Boa. 28, vento 230 graus, 9 mais. Interno na 28, mantendo a proa até 2500, meia 328. Torre Salvador, Alpha Tanque 4771, Sierra Victor, 364, baixado, Echeca. Alpha Tanque 71, ciente, continue a aproximação, aguarde pistarismo. Aguarda pistarismo 471. E interceptar o procedimento da na no Sierra Victor 361, do Abraço, Sierra Victor 361 da presente. Escutou o controle? É 2612, Charlie, tá bom, porque eu vou programar aqui. Comprime não tem condições? Aguarde. Qual é a solução? Gente, 2662, já presente está autorizado lá para o Repetor 363, para final do procedimento terminado da pistola 0, descida para 25006, reporta para o Repetor 363, volte no trino 06. Vai reportar o 363 e o 262. Chame 364, acione identificação, chegada TPP1 autorizada, volta para o nível de voo 130, que é na 06. Chame 6321, contato radar, subatário nível de voo 360, via saída Eletron 1 alfa. 360 via Eletron 1 alfa, mantenha a proa, se então pode voar Eletron. Foi Eletron. Bora Eletron, 4462, desce para o nível de voo 060, altímetro no 0 no meio, se for necessário desvio, desfaça a espora direita. Autorizado, 060, azul, 4462. Plan 3193, submete instruções para o nível de voo 340. Ok, 340, 3193. Minha 314, desça para o nível de voo 120. Da esquerda, antes da Alfa, chame Sol 121, décima 9. Esquerda, antes da Alfa, 219. Correct, and listen to 4,000 feet, declination 1016. 4,000 feet, 1016. Aeroporto Sol 023. Vitor 363 e o azul 2662. 3 e 4, tem condições de usar direto para o interditor 3, no 3 e interditar sinal do procedimento em nave da pista 28? Eu ativo. Vou entrar na 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3 Pode continuar a descida, azul 4432. 4462, eu quero 25006, eu posso fazer um carro do 363. Estão voando 364, segura a casa depois de usar. O 462 ainda não passou o Zan. Voe para o carro do 363 e o porte passando o mesmo na final do procedimento Renato. Cliente. 462, complete redução de velocidade para a aproximação final. Azul 4462, copia o controle. Copia, excelência. Portugal 0223 Tower. Então, Rita 23, final 28, runway inside. Portugal 023, call Salvador Tower, sequence 1186905. 1186905, Portugal 023. Portugal 023, tower. Portugal 023, final 28, visual. Portugal 023, clear to land 1828, wind 210 degrees, 09 knots. Portugal 028, Portugal 023. Zona 097, pista para nível de voo 060. 060, voo no 097. Azul 4462, Xanitou, Salvador, frequência 98, decimal 95, coteja. 3895, azul 4462. Boa tarde, azul 4462, está 2 milhas do 364. Azul 4462? É. Azul 4462, continue a aproximação e informe o número 2 para pouso, aguarde pista livre. Cliente. Trocar a controladora aí, tá muito nervosa, viu? Azul 4462, confirme, o senhor está se referindo à Torre de Salvador? Não, a controladora. Portugal 023, on the ground at 08, contact Salvador, ground 11.9. Azul 4462, reporte na MDA. Gente, reporta aí. Zero 0760, using CER, indicated speed to 2209. Vou ver qual é o seu comentário. Reduce CER, indicated speed to 2209 and distance to 4000 feet. Reducing any further speed to 2209 and distance to 4000 feet. Livre posto 4462. 4462, aguarde pista livre. É, o R2 já livrou, tô visual. 4462, informa que o R2 tem que livrar até o ponto de espera, ok? Aguarde. number 0760, light rain over this Houston now. Coming 0760, cover 60. Contour 076, complete reduction to 200 knots. Do you think it's 200 knots, can I have a question? Autorizado alinhar e manter, pista 28. Azul 4065, ali, Madena 2. Nome 7 completo, redução para 2209. 2209, gol 107. Alô 1, táxi à esquerda, antes da táxi Alfa, chama o Sol 121, decimal 9. Chama o Sol 219, antes da Alfa. Azul 4065, só confirmando a restrição de manter proa de decolagem até 2500 pés. Autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Ciente, mantém a proa até 2500, livre decolagem, pista 28, azul 4065. Se desligar de restrictions, and distance to 2050, can I 0160, complete reduction until 1909. We disregard the restrictions to send a 3,000 feet on CNH-1016 and take on the last part. Descend to 3,000 feet and we do complete reduction to 1909, condo 076. Descend 3,000 feet and reduce speed 1909, condo 076. And from the IQ from Yala, approach from 828. Negative VIQ, stand by for PS to PCG 076. Okay, we are approaching the EPIT. Confirm the routing after EPIT 21, number 076. After repeat, fly to the habitat 363, show 60, condo 076. Okay, 363 after EPIT, number 076. Você não entendeu que isso é retorno operando ILF e RNAV. Condo 076, are you confirming 076 procedure in use is an LV procedure to runway 280 and do not turn. And 076, after EPIC we are proceeding now to Sierra Victor 363 and then another port from LQH. Condo 076, correction, the procedure in use is an LV procedure for runway 280 as the achieve information. And fly to the habitat 363 for an LV procedure and descend to 2,500 feet. 763, we are flying now to Sierra Victor 363, descending 2,500 feet. Procedure and use on our approach runway 28 and information Sierra from Boston. This is correct. And complete rejection to final approach speed 076. Reduce speed to final approach speed standard 076. 2009, boa tarde, não tem um pouco de espera. É, mas 2009. Azul 4065. Azul 4065, contato radar, trocar o nível de voo 320, via condição de voo. Já está, voo. O Azul 4065 foi autorizado a 2500, voa a monte, vai. Confirma 4065? Afirmativo, seria a proa 2500 após monte, vai. Após São João, para sair de São João. Certo, tinha sido autorizado a monte, ok? Poderia voar a monte, vai, da presente?

Segundo número 0, sendo identificação, chegada TPPN autorizada, desce para o nível de voo 0, correção, 190, altímetro na 06. Autorizado, reporte passando pela Vita 363, coluna 097. Autorizado, RNAV 28, reportada passando pela Vita 363, coluna 097. Chame 6314, sala 17, libere à esquerda, chame solo 121, decimal 9. Condor 076, continue a torre, next pack landing clearance. É o nível de voo 1-1-0-4-0-2. Clear to land runway 28 to wind 200 degrees, 0-9 knots. 1-8-9 knots, 0-0-7-8. Coluna 097, complete redução para velocidade de aproximação final. Chame torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Reduzirá para a aproximação, chama na torre, ligado. Coluna 097. Torre Salvador, eu vou 1097, para na RNAV da 28. Coluna 097, continue a aproximação, vai dar na torre do seu esposo. Mantenha o nível de voo 1110, adicione código 0225, aguarde demais instruções de São Francisco. Runway via Charlie and call Salvador Ground 121 decimal 9er. Ground 121 direct via Charlie Condor 076. Air 0, via chegar em speed, break and speed 23, 10, 1. Confirme o nível de voo solicitado, o azul 9062, para convite.

500 pés, o vento 200 graus, 089, decolagem não autorizada, cabeceira 22. Eu decolagem 28, mantendo a proa de decolagem até 2500 pés, 2009. Boa noite, recomendo para a cabeceira 28. 11h05 da tarde, a rolagem do tráfego na cabeceira 28, utilizando a linha de manter a cabeceira 28. Olá, utilizando a linha de manter 28. Então, 3367, busca para 25006, reporte passando pela pista 363, na final do procedimento é o NAS, da pista 28. 2500, gente, passará no 363. O 2009 decolado ao 05, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, Golden 009, contato radar, suba para o nível de voo 240, após 2500 pés, voo direto coral. Sobe ao 3, ao 240, após 2000 direto coral, 2009. Uno 256, decolagem autorizada, cabeceira 22, vento 200 graus 089, após decolagem, mantenha para outra 2500 pés. Decolagem 28, mantenha para outra 2500 pés. Oi, boa tarde, o 884 está pronto. Bom, Uno 884, boa tarde, faz a rolagem do track da companhia para alinhar e manter a cabeceira 22. Ali, mantém 884. Uno 256, decolado 27, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom bom. 208, obrigado, 1256. Boa tarde, gol 1256. Gol 1256, contato radar, suba para o nível de voo 370, viu saída ROM. Saída ROM, para o 370, mantendo a proa até 2500, é isso, né? 1256. Negativo. Uno 120, reduza para 2209. Reduzindo 2209, voo 1120. Decolagem, tem a proa 2500 pés. Decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 230 graus, 089. Eu decolagem igual 984, mantendo proa até 2500. Bom, efeito fácil, decolado às 2009, mantenha para até 2500 pés, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, tchau. Bom, Salvador, será 6227, pronto, na posta para 28. 8384, bom dia. Bom, 1884, contato radar no decolagem, suba via feita a Aron, para linha 230. Pode curvar então? Eu não 4.4, mantém frota 2.500, pede após subvazia, saída Aron, por nível 2.3. Mantém frota 2.500, depois sai na saída do 9.2. Controle Salvador, 3.2.2.6.2. Depois de direito, agora faz uma coordenação para o Conquista. Aparecer 262, solicite a central receita na frequência 128 decimal 8, alterna 135 decimal 3. Controle não precisa ser tapado com a central receita. Opa, sim, Matheus, manda pra frente 228 ou 353. 2262, muito grato, boa semana. 510, decolagem autorizada, aparecer 220 graus, 059. 1253, chame-se 35 na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1854, chama Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 26825254518. 1120, reduza para a aproximação, chama a torre na frequência 118, decimal 900. 2450. Oi, Salvador, muito boa tarde, o 1120, final baixado de trabalho. 1120, continue a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando que está livre, o 1120. Então 3367, solo 36, libere via tarde, chame solo 121, decimal 9. Gente, 3367, charge 129. Vento 200 graus, 08 nós, ponto 3 na localização 28. 2008, livre ponto da 28. Gol, 1-1-1-2-0. 3567, Torre Salvador, boa tarde, no 659, pronto no ponto 0228. Torre 659, utilizado ponto dele, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Solo aos 3-8, libere via Charlie. Show solo 1-2-1-9. A Charlie 2-9, boa tarde. Começa a decolagem, mantenha para outro 2500 pés. Decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 210 graus, 109. Decolagem, mantenha para outro 2500 pés. 35, começa. 27, chama sobre Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 67, decolado 40, chama o controle Salvador, 120.8. 120.8, Amparo Neto. Boa tarde, o TRA-3567, decolado, mantém a proa até 2500. TRA-3567, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500, segue após subavia Eletra 1-Alpha. Após 2500, subavia Eletra 1-Alpha, da 3567. Número 59, Tony. Você, número 59. Número 59, confirme como recebe. 4. Gente, número 59. Número 59, mantenha por até 2500 pés. Da decolagem, decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 200 graus, 099. Gente, decola e mantenha até 2500 pés para o ano 59. Oi, Salvador, boa tarde, o Chanel 6327, ponto de saída 28, pronto. Chanel 6327, Salvador Rolagem Miranavi, a frente autorizada a alinhar e manter a cabeceira 28. Sim, manter a 28, o Chanel 6327. Voo 1659, decolado 843, chama controle Salvador, 120, decima 8, mão voo. 208, boa. Controle ao voo 1659. Voo 1659, contato com a banda de decolagem, uma temperatura 2510, após subaviação, voo no calibre 360. Na salada eu fiz questão de obstruir a saída São Bruno. Certo. 500 São Bruno, restrição de uma centena cancelado. O gol 1-6-4. Decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 200 graus, 099. Mantém a proa até 2500 pés, após a decolagem autorizada, decolagem, chinês 327. Segundo nós, poderia aprovação? Dar-lhe 3227, decolando 45, chame o controle em Salvador. 1-6-0, de sinal 8, meu bom. 3-0-8, grato. Salvador, boa tarde, Xené 6327, transferindo, cruzador 1-0-0. Cruzando meu pé, ação para 2500, mantendo a proa. Xené 6327, contato radar na decolagem. Sobre a via São Rossuno, para o nível autorizado. Sobre via São Rossuno, para o nível autorizado, então na presente ação autorizado com Laikena. Após 2507, para o primeiro direto coral. Gente, após 2500, direto coral, 6327. E 567, chama seu 35 na frequência 1-2-1-3-5, alterna, é uma... 3567, chama seu 35 na frequência 1-2-1-8, alterna, 1-3-5-3. E a RPG do 3567, chama seu 35 na frequência 1-2-1-8, alterna, 1-3-5-3. Copiado, 3567, obrigado, um rolamento. Controle da Xenemia 327. Xenemia 327, prossiga. Atenção, 240.